O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Para começar, senhor! Aí, DJ Tom! Solta som! Para começar, assim no aniversário do Rock Fest! A carroça chegou, chegou, chegou! Aqui em Castanhal! Isso quem tá solteiro! Isso quem tá solteiro! Isso quem tá solteiro! Isso quem tá solteiro! Cadê a galera do Papão da Coruja aí? Alô! Cadê a galera do Clube do Remo? Vamos começar! 5, 4, 3, 2, 1, já! Você não deu valor do amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Alô! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Mas louco e lindo. Só quem nunca traiu ainda, o grilo, o grilo! Vai. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Como é que é? Pra sempre amar. Já. Você me perdeu. Perdeu! Não deu valor em mim. O meu amor. Não vou mais chorar. E Gacélio, Cabo Bruno. E o César do Butchon, Jonathan, Danilo de Salvador. Ter você. E aí? Mas vou encontrar. DJ Alê, saudade, Fabrício, show. E o Vaguinho de Toma comitando o LG. Aí você vai saber. Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu. Um, dois, três, e agora? Era isso que vocês queriam, é? Então toma! E joga essa mãozinha, e joga essa mãozinha lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Dali, dali, dali, dali. Eu só quero amar. Me dá um beijo. Alô! Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Porque te amo. Tom, tom, tom, tom. Vem que eu te... Máximo. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos. E aí, vai, qual é a parada, meu irmão? Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afastar. Na manha, tu falou que era só na manha. Contigo. Só na manha. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Vai. Festa no Mormaço, show no African Bar. DJ Tom. Bora, bora, o pagode vai rolar. Prega, corre solto no... E as meninas? As meninas no Lapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa. Meu amigo Henrique de Luxo, isso aqui também comigo. Um abraço, ele, Diego Macedo também. Um abraço aqui do Tom Garoto. Solto no Brasil de norte a sul. Um madrugada rolando. Isso aqui comigo. Um abraço. É na sola. Tupinambá, Pop Sonic. Olha o Gemac aí, Paulinho. Cris, cadê o camarão, Gemac? Madrugada rolando brega. Tupinambá, Pop Sonic, rumbi a tocar. nosso brega vai tocar. E aí? Eu sei que você vai curtir. Uhul! A banda Sabor Açaí. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, Máximo. Baby, baby, a gente terminou. Meu amigo DJ Wellington, bala! Isso aqui também comigo, um abraço pra você, meu DJ! Você foi muito especial. Como é que tá, cachorrinha? Mas que legal foi te conhecer. Meu amigo Regis, agora CDs, pedindo felicidades. Representante da carroça e cachorrinha, um abraço pra você, Regis. Você merece ser feliz com outro alguém. E os fanáticos já na área, meu irmão. Estava com você, era tão gostoso, tão amigo Charlie e o David também. Todo mundo junto e misturado. Mesquita também tá na área. Um abraço aqui do homem do Alô. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva com romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho, meu sonho é ter você. Meu amigo Jefferson, Jéssica do Jardim das Flores, Cláudio e a Graça de São João, alô Raimundo. Poder te tocar sem sonho, meu sonho, e realizar meu sonho, o sonho de viver com você, ser sempre real. Meu amigo Flávio Correia, Yuri, agora também o Henrique aí do Postola, Patrola, é isso? Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites. Medo é a paixão de um mortal. DJ Tom. E o grande Guilherme Macena da Cometa Moto Cedo também está aqui com a gente. Um abraço pra você, garoto. Alô, Bruno Oliveira. Não me deixe jamais, pois sem você já não encontro a paz. E o Maicon Absolu amigo Anderson Mendes, tá na área. Um abraço pra você, ele é patrão também. Um abraço, doutor. Solta a batida! Quero ver, quero ver. A galera de Castanhal já dá valor, né? A galera de Castanhal já dá valor. Cadê a minha comitiva? Era isso que vocês queriam, é? Então toma! E joga essa mãozinha, e joga essa mãozinha, e joga pra cima, pra cima, pra cima. Um, dois, um, dois, três. Explode comitiva, carroça fecha. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar. Festa, carroça da saudade de segunda a domingo. Eu gosto de ver o Tomásimo subindo. E agita um povão, mexe com a galera, junto com a equipe. JP Design, também o Flávio Correia, Yuri Correia, Jamilson Martins, Alô Henrique do Posto São Miguel. Pensando bem, fazendo caqueado. E na carroça da saudade, você faz esse gingado. Com Tomásimo Franjinha e o DJ Toninho. Na carroça da saudade, você não fica sozinho. Vem, vem, vem dançar, a carroça é festa, vem curtir. A carroça é festa, vem dançar, a carroça é festa, vem curtir. A carroça é festa. Segura! É pressão! Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorar. DJ Tom. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jereca. E era de dia, era de tarde. E olha que eu só dei um beijo numa cerveja e depois joguei fora. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jereca. E vai, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Minha cidade modelo e da loucura na luxuosa. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo. Esse é Castanhal, Dorival. Bem, a cidade que tem os melhores hotéis. A cada dia que passa. A cidade que só mora gente bonita. Fico louca também. Tá top. Corpo lindo, eu chego mais ou além. A melhor comida, aquele churrasco. Não faz assim comigo. Ainda tem churrasco lá em casa, viu? Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Que bora! Pode, repole, mexe esse corpo. Na higiene, me dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pode, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Onde procurar? Onde você está? Sei, vou te encontrar. De novo. Vou te procurar. Onde você está? Sei, vou te encontrar. Meu amor, onde você está? Meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor. Venha logo me amar. Meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor. Venha logo me amar. japa da panelinha. Um abraço pra você, garoto. Bora pra cima, na luxuosa. Tudo que eu quero é. E amigo Danilo, Júlio Moreno, JP e a Morena. Alô, Alain, Tata Galado. E a galera de Santo Isabel. Você feriu meus sentimentos. Mentira. O que, filha? Outro amor. Vai encontrar, vai. Vai encontrar, vai. Outro amor. Vai encontrar. Outro amor. Um, dois, três. E joga pra cima. E joga pra cima. Isso aqui tá solteiro, bate na palma da mão. Isso aqui tá feliz. Um abraço aqui do Dom. Alô. E aí, Zé Curubu. Vai. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. O padre Paulinho tá doido pra morrer. Mexendo com a minha sogra, tá doida? Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como eu, ela com certeza vai se... Luxuoso Henrique é o nome da emoção. Hoje ele bateu o pé lá na casa dele, meu irmão. Me falaram que o carro dele tá cheio com a roupa. É verdade. Ela falou, a carroça ou eu? Gente, adivinha o que que ele escolheu? Ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto. Meu amigo Cabo Elson, um abraço pra você. Henrique Garcelli, o Cabo Bruno, o César da Multishow, o Jonathan Danilo. Um abraço e a galera de Caçanelo. Pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou um carregador de aparelhagem. Vai, vai, vai, libera esse som, DJ Tom. Na batida, carroça fecha. Põe, põe, põe, cima. Põe cima. Um, dois, põe. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, madrugar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado. E o Jeitento já vai ter tudo, ajuda misturado com a carroça fé. Estou angustiado de vê-la a meu lado. Junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ter. Meu amigo Popô Prime! E o Espetor Carlinho também! Casa de carne Boi do Forte, qualidade, meu irmão, pelo amor de Deus. Um abraço aqui do Tom. Inconsequente na sua decisão. Sou milho. Alô, DJ Netinho do Dinâmico. Olha aí, Dorival, meu amigo DJ Netinho do Super Dinâmico, a força do som. Meu amor, eu já não aguento essa guerra. A gente tem que dar uma passada lá, viu, Ivan? Me acusa de pra dar uma alinhada. Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal, não. Olha o ciúme, Paulinho. Eu só vivo para ti. Papai não vai te escutar. Esse amor vai fracassar. É o que pense, não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor. Não põe em risco nosso amor. Entenda a vida, os compromissos eu vou cumprir. Alô, Paulinho. Meu amor, não imaginas. Paulinho, eu estou por perto. Quem dormia contigo lá na doca? Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração. Sei, o que quero é teu amor. Estou teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, ó, liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Amazonas e Nelsinho Rodrigues. Finalmente. Toda vez que eu escuto, sinto o povo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito DJ Tom. Tão gostoso de tocar, se entrega a paixão. E o coração. O som que faz você lembrar. DJ Júlio Ciborgue tá na. Já tem CD aí do Toninho, do Josias, do Franginha, na mão do maluquinho. Fala, compadre. Amor, eu vim tu dançando, mas eu te perdoo. É, tu já foi corno. Não acredito. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Lúcio Campos, na cidade. Forte abraço, o Caicai, o Cabo Bruno, o Henrique Gasselli, Daniel, Jonathan. Fala, Paulinho. Nara, Nara, se tu fazer isso de novo, vou fazer mão daqui, mano. Está chegando o maior aniversário de todos os tempos. Aniversário da empresa Carroça da Saudade. E com o lançamento do seu novo visual. É dia 9 de novembro, sábado, na Via Show. Participação da Kombi da Saudade. Início 20 horas. Ingressos R$5 até as 23 horas. Carteirinha liberada de todas as aparelhagens até a meia-noite. Compartilhe o Fly e retire seu ingresso no dia do evento das 15 às 18 horas. Venha conhecer de perto a dona da noite. Ela está chegando! Banda 007. Bora roxar. Daquele jeito, na qualidade. Tô máximo. Olha, Peter, aqui. E o teu das empresas, é todo mundo está aqui com a gente. Explicar. Galera do Tauá. Olha, é um calor, uma loucura. Acho que é paixão. Olha, e a amigo Regi, representante dos CDs da carroça aqui em Cachoeirão. Pega suas coisas e vem morar comigo. Se você quiser, eu me caso contigo. Todo dia eu vou levar teu café na manhã na cama. Quando a noite chegar, depois do jantar, tiro tua roupa como sobremesa. Te beijo na boca, você fica louco pra me amar. É seu Luciano, dá um chega. Quero ter você no magnífico, super dinâmico amor, a força do som de Igarapé Azul. E quem vai tocar é o DJ Netinho Popular. DJ Iago Talentoso e DJ Nando Moreno. Na manha, na manha, e vai dançando. Castanhão dançando assim, desse jeito, come do amor. Oi, um, dois, tá aí? Toca aquela, se toma semana. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Sentimento seu nenhum. JP Design e o DJ Wellington Bala, Uri Correia, o Henrique do Posto, o grande Flávio Correia, Janilson Martins, meu compadre, leve esse outro compadre daqui, pelo amor de Deus. Lembra a gente no começo, a minha língua dando volta. Vou bloquear ele. Volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo. Ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo. Manda Mega Pop Show. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Alô, sapato. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Sentimento seu. Meu parceiro DJ Ricardinho. E você, o DJ açougueiro de Castanhal. A gente no começo. Ele tá na área. Um abraço aqui do Tom. Seu beijo, sentimento seu nenhum. Te amo e você mente. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Tá aí, Ricardinho, pra Nayara, meu irmão. Alô? Você já amou, poucos amei e beijei. Quando me lembro de alguém, só da você. Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se alô, sapato? Me beijei, não dá você. Que você tem. Ele espetou de Souza, tá na área, meu Deus! De onde é patrão? Vem. O homem que socorre o Tom Máximo na BR. Sabe, beijo bom seu. Um abraço bom seu. Bora fazer uma oficina, né? Olha o que aconteceu. Eu senti no comer. E aí? Sabe, Fábio, tá Etanol lá de São Miguel tá na área. Alô, Fábio Etanol! Banda Capricho, Capricho. E aí, você já mudou de cidade? Não mudei de cidade, nem de telefone. Só escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar. Já tô dizendo. Meu amigo Leandro, da Van, calma que eu não. Aqui com a gente do Carroça é Festa. Já vi. Bora, Leandro! Me apaixonei. Como é que é? Perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz da gente. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Deixa eu mandar aqui um abraço na minha amiga Sorriso. Essa daí vai pra ti, lá de Viseu. Um abraço do Tom Máximo. Alô! Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra quem insistir nesse amor que já sei que já deu, vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Aí, Nidinho, toca mais uma na carroça. Nacional, Nacional, que é mais uma. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Porque tão. E amigo Yuri da RS Segurança, sempre no apoio. Você tem muito o que fazer em poucas horas antes do dia acabar. E a galera da LD Conveniência também tá fechado com o Homem do Alô. Um abraço pra vocês. Vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Vai dar, você está muito bem. Tá muito bem. Tá bem, né? Tá bem. Deixa o Tom Máximo tocar mais uma assim pra galera. Nossa. Aí, DJ Tom, solta som. Dona da razão, assim você me quebra. Parece que tem um coração de pedra. Ei, experimenta me pedir desculpa. Abraço a Cris, Rui Vira, Pati Perversa e as meninas da comitiva do Carroça é Festa, meu irmão. Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer. Alô, JP! Pode ser diferente, não me faça desistir da gente. E aí, careca? Pra sua sorte.

Então coloque o nosso amor no carregador, tá só com 1%. É aniversário do Rock Fest, garoto! Coloque o nosso amor no carregador. Parabéns, Rock Fest, tamo junto, meu irmão! 1%, mas ainda tá tempo. Se sua bateria acabar no meio. Meu amigo Tico da Van e o Wellington da família Samizé. Casado. E tem mulher que fica mandando aquele olhinho pro cara que é casado. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Atenção, garçom, traz cerveja aqui na mesa do meu compadre Paulinho. Você quer por meu namoro em risco. Oi. Já teve sua oportunidade. Alô, Giliage. Alô, tio Pô. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Você quer trair? Você quer ver eu trair, meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem 100. Você quer ver eu trair, meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem 100. Você quer ver eu trair, meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem 100. Você quer ver eu trair, meu bem? Igual ela só uma, igual você tem ser. Alanzinho, simplesmente romântico. É, toca! Carroça fecha agora, vai gripar! Vai! Lúcio C10, gravando tudo. Canta pra mim. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. É o hino do cabeludo, é? Não consigo mais viver, não quero nem saber. Deixa eu ouvir a música. Muito menos. Deixa eu ouvir. Entender. Por que razão foi embora e me deixou? Água foi embora e te deixou! Meu amor, volte por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte por favor. E aí, vocês cansaram aí, vai? Você me deu a Ricardinho, não te amestrua. Quero estar contigo, minha querida. A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Sargento Geliandro e o Cabo Bruno, o Henrique Castelli, Polícia Rodoviária está aqui com a gente. São meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco. Adriana! Mais. E voltasse a Rose, Giovan, Cássio, também está aqui com a gente. Tiaguinho dos Fanáticos, direto do Pop pra Carroça. Pra o Ricardinho quer pedir a mulher dele em casamento. palavras. Nayara, Nayara, você aceita casar comigo? Aceita? Aceita? O Tom e a Thaís vão ser nosso padrinho. Selo, Tom. Pronto, tá aí. Mais um que eu caso nessa carroça. Claro, vai rolar um churrasco. Esse seu jeito de amar, querida Mel. DJ Açougueiro. Queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Com a três açougueiras, né? Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder. Ninguém sabe, mas eu também fui açougueiro na época. Palavras que toquem seu coração. Te procuro. Nunca brigue com um açougueiro, principalmente quando ele tiver com uma faca, meu amigo. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Te amo e peço pra voltar. Vou fazer a mulher chorar aí, ó. Nosso amor. Olha aí. Eu pude ver o brilho daquele olhar. E você iria me deixar de ver. Minhas carroceiras de Santa Isabel. E eu saí correndo no meio da rua, gritando e implorando quase toda nua. Você é o meu homem, não me deixe assim. Não me deixe assim. Disse adeus. E já tá tudo confirmado. Dia 30, lá na Vila de Americano. Você iria me deixar de ver. Tem o lançamento da Dona da Noite no Círio de Americano. E eu saí correndo no meio da rua, gritando e implorando quase toda nua. E com um novo show. Não me deixa assim. Agora. Não me deixa assim. Um espetacular, né? Espetacular. Jamais um outro homem toma seu lugar, porque você não deixa. O Henrique aí, do posto de São Miguel do Guamá. E sábado, o Círio Aqui é Roça, no Clube Vila Nova, em São Miguel. Você é o dono do meu coração. Por você eu estou de joelhos no chão, te implorando amor, não me deixe assim. Não me deixa assim. DJ Tom. E aí, Caixanhão? Olha a maluca. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Tom, tom, tom, tom, tom. Onde irei, você não vai. O melhor. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Somente agora entendi. Bora, Netinho, bora, Netinho. Nas estrelas do céu. Foi difícil conseguir. Bora, Danilo, passa um ano sem vir na carroça e quando tu vem, tu fica desse jeito, né? Com você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca. DJ Tom, detonando todas. Pois é, né? Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor. Fiz até o errar aqui. E que nunca amei ninguém assim, amor. Como te quero. Alô, compadre Paulinho! Sei que você já teve um outro alguém. Olha, o Carlito tá na área, meu irmão. Não pense que vou. Aí, Carlito, culpado e Paulinho tá na área. Ele tá daquele jeito. Amor é meu. Ele já falou que ele é dono do búfalo, da carroça, do crocodilo. E o sonho dele é ser o Dr. Rui. Que te amo. Cadê o sapato? Ou italiano. Um brilho em teu olhar me encanta. É vero que te amo. E a Renata, ela que foi responsável aí pelo almoço dos meninos da carroça. Saibas que tudo que sinto por ti, amor, é fero. É que nunca vi ninguém assim, amor, como te quero. Sei que você já teve outro alguém que te magoou. Não pense que vou ferir você também. Te olho bem. Alô, meus fanáticos! O italiano. Meu amigo Charlie, o David também. Meus fanáticos já na área. Um abraço aqui do Tom. Alô, Cassiano! Amor é meu. É vero que te amo. Amor é meu. DJ Tom, detonando todas. Detona! É ver. Esqueço até de mim. Meu amigo Paulão, ele é Nerete. Quero é saber que você é tá feliz. Todo mundo junto e misturado. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Paulão gosta dessa vinheta aqui, Franginha. Faço tudo. Alô, Paulão, saudade! Ficando louco, meu bem, de pensar tão somente em você. E o meu sofrimento não vai durar pouco. Se eu não conseguir de uma vez te esquecer, acho que estou ficando louco. Meu bem, de pensar tão somente em você. E o meu sofrimento não vai durar pouco. Alô, Carlitão, te amo. De uma vez te esquecer. Meu respeito, te amo mesmo de verdade. Pois a gente faz tanta coisa na vida que o tempo passa sem sequer perceber. Empresário teu aí da Oficina Barbosa. O arrependimento. Falando, derramando muito gelo. Se a gente vive assim distante a sofrer. E aí, Cris? Ah, eu pude perceber os erros que eu fiz na vida. E aí, Vidigal? Só se dá valor em alguém mesmo experiente. Quando a gente pede, querida, ai, eu pude perceber os erros que eu fiz na vida. Só cê dá valor em alguém quando a gente pede, querida. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheço. Bora, grande ali, o Daniel, bora ver, meu irmão! Logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. DJ Tom. Não demore tanto. Sempre sozinho vou chorar. Alô, meu sapatinho. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Bora, Vanderson! Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sempre sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo. E não esqueça de mim, o amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Isso aqui vai pra Lene Carvalho, a esposa do meu parceiro Netinho Popular. E ele diz: eu quero um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. E aí, galera do Praga City, dia 11, a Carroça da Saudade Super Pop, aí, na ressaca do Ciro de Bragança. Sua doçura, quero você para sempre comigo, amor, pois você é a mais linda flor, quero ser seu divã. E aí, Evaí Promoções! Eu lhe darei minha vida e o meu coração, e um mundo de emoção, pois eu sou seu fã. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Deixa eu mandar aqui um grande abraço à galera da Casa de Carne Boi do Forte. É fechado. E olha, carne de primeira qualidade é lá da Casa de Carne Boi do Forte. Tá fechado o Gome do Alô aqui em Cachanel, meu irmão. Para o Wellington. Quero ser seu. Para o Wellington. Pra cima, meu irmão. Eu lhe darei minha vida e o meu coração, e um mundo de emoção, pois eu sou o seu fã. Vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser